melody. JV. Mesmo que eu levante a voz, tu não vais ouvir. Um minuto eu te peço, tá cega pra ter outro no meu lugar. Já nem te conheço, como pode esquecer nós os dois assim? E a cada momento, lembras quando disseste vou-te sempre amar? Mas é tudo com o tempo, tatuaste o meu nome, ainda perguntei, você sabe o que tá a fazer? Pus esta mão no meu ombro, disseste ouve bem, eu sou tua mulher. Mas a tua mãe nunca me aceitou, teu pai me vê como um qualquer. Não vale de nada, miúdo, eu sei quem sou. Eu fiz de tudo, nunca vou entender. Eu só não tô falando, bebê, só eu e tu. Eu só não tô falando, eu sei que tu vais ouvir. Eu só não tô falando, essa é a minha princesa. Eu só não tô falando, deixa o mundo falar. Era só estalar os dedos, estavas lá, sempre na minha mão, e o burro não te dei valor. Homem quando ama não faz chorar, não brinca não, em troca só pediste amor. Ficou tanta coisa pra te dizer, por realizar, passamos noites a sonhar. Se ao menos me pudesse defender, voltar atrás, tu nem consegues me encarar. Tatuaste o meu nome, ainda perguntei, você sabe o que tá a fazer? Pus esta mão no meu ombro, disseste ouve bem, eu sou tua mulher. Mas a tua mãe nunca me aceitou, teu pai me vê como um qualquer. Não vale de nada, miúdo, eu sei quem sou. Eu fiz de tudo, nunca vou entender. Deixa o mundo falar, bebê, só eu e tu. Deixa o mundo falar, eu sei que tu vais ouvir. Deixa o mundo falar, essa é minha princesa. Deixa o mundo falar, tanta promessa, diz-me só porquê. Tanta distância, como vou saber? Se tá comigo, vamos só falar. Me dá uma chance, deixa eu te mostrar. Deixa eu te falar.